de ti, eu me ponho rei Agripa, com coragem e esperança no meu coração. Fui cativo das trevas, mas vi a luz. Jesus, meu Salvador, me deu direção. Ó, que eu possa ser como um farol a brilhar, levando a mensagem em amor a proclamar. Das trevas à luz, do poder de Satanás, em ti, Senhor, encontrei a paz. No caminho de Damasco, a luz me envolveu, a voz de Jesus em amor me chamou. Saulo, Saulo, por que me persegues? A vida em ti, Senhor, agora é meu fervor. Ó, que eu possa ser como um farol a brilhar, levando a mensagem em amor a proclamar. Das trevas à luz, do poder de Satanás, em ti, Senhor, encontrei a paz. Pelas promessas que se cumprirão, as 12 tribos esperam de amor, eu vou anunciar a ressurreição que vem nos libertar. Ó, que eu possa ser como um farol a brilhar, levando a mensagem em amor a proclamar. Das trevas à luz, do poder de Satanás, em ti, Senhor, encontrei a paz. Português e worship, batuste guitarra e piano, se tu gibus de piano.